Acompanha na beira do mar. Eu vejo você dançando ao vento, sorriso ao nascer, o som da maré, a luz embalar. E eu só penso em te acompanhar no balanço do amor. Vamos nos encontrar, dois corações, uma canção pra cantar. Deixa a vida levar no compasso da emoção, e juntos seguiremos nesse ritmo do coração. Vem comigo sentir o sol brilhar. A noite é nossa, vamos celebrar. Entre os sonhos e o luar, é só amor, deixa o tempo passar. Na beira do mar, eu vejo você dançando ao vento, sorriso ao nascer, o som da maré, a luz embalar. E eu só penso em te acompanhar na beira do mar. Você dançando ao vento, sorriso ao nascer, o som da maré, a luz embalar. E eu só penso em te acompanhar no balanço do amor. Vamos nos encontrar, dois corações, uma canção pra cantar. Deixa a vida levar no compasso da emoção, e juntos seguiremos esse ritmo do coração. Vem comigo sentir o sol brilhar. A noite é nossa, vamos sim.